13º dia. O amor é justo. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 3:25. Querendo ou não, os conflitos no casamento são simplesmente inevitáveis. Quando vocês selaram o casamento como noivo e noiva, não juntaram apenas suas esperanças e sonhos, mas juntaram também o coração, temores, imperfeições e carga emocional. A partir do momento em que saíram da lua de mel, iniciaram o processo real de descoberta um do outro, desagradavelmente percebendo o quão pecador e egoísta cada um pode ser. De repente, o seu cônjuge escorrega do seu pedestal e você do dele. A aproximação forçada do casamento começou a remover a farsa pública, expondo seus problemas pessoais e hábitos secretos. Bem-vindo à humanidade falha. Ao mesmo tempo, as tempestades da vida começaram a lhe provar e a revelar do que você é feito realmente. Exigências do trabalho, problemas de saúde, discussões familiares e necessidades financeiras incendiaram o casamento em vários aspectos, acrescentando pressão e calor ao relacionamento. Isso prepara o caminho para que desentendimentos ocorram entre os casais. Discutimos e brigamos, ferimos, vivemos em conflito, mas não estamos sozinhos. Todos os casais passam por tempestades. Faz parte do casamento, mas nem todos os casais sobrevivem a elas. Então, não pense que fazer o desafio de hoje acabará com todos os conflitos do casamento. Pelo contrário, pôr em prática este desafio lhe ajudará a lidar com o conflito de forma que vocês saiam saudáveis do outro lado, os dois, juntos. O dano mais profundo, mais doloroso que um dia podemos cometer, ou já cometemos no casamento, está mais propício a acontecer em meio ao conflito. É porque é no conflito que o nosso orgulho é forte, nossa raiva é fervente. Somos mais egoístas e críticos. Nossas palavras são venenosas. Tomamos as piores decisões. Um casamento pode começar muito bem na segunda e ficar mal na terça, se conflitos desenfreados assumirem o controle e se nenhum de nós tiver o pé no freio. Mas o amor chega e modifica as coisas. O amor nos lembra que nosso casamento é valioso demais para permitirmos que se autodestrua e que o nosso amor por nosso cônjuge é mais importante que qualquer discussão. O amor nos ajuda a instalar airbags e construir corrimãos em nosso relacionamento. Isso nos faz lembrar que os conflitos podem, na verdade, se transformar em algo bom. Os casais que aprendem a viver em meio a conflitos tendem a ser mais chegados, mais confiantes, mais íntimos e a viver, subsequentemente, um relacionamento mais profundo. Mas como? A maneira mais sábia é aprender a discutir com clareza, estabelecendo regras saudáveis para conflitos. Se não houver um guia de como abordar tópicos sérios, não haverá limites quando a discussão esquentar. Basicamente, existem dois tipos de limites para lidar com conflitos. Os limites nós e os limites eu. Os limites nós são regras que ambos concordam de antemão, regras que se aplicam durante qualquer briga ou discussão. Cada um de nós tem o direito de gentilmente, mas diretamente, relembrar esses limites quando forem violados. Eles podem incluir 1. Nunca mencionaremos divórcio. 2. Não levantaremos casos antigos e irrelevantes do passado. 3. Nunca iremos brigar em público ou na frente de nossos filhos. 4. Daremos um tempo se o conflito chegar a um nível nocivo. 5. Nunca tocaremos um no outro de modo ofensivo. 6. Nunca dormiremos com raiva um do outro. 7. O fracasso não é uma opção. Faremos o que for necessário para sairmos bem dele. Os limites eu são regras que praticamos pessoalmente por nossa conta. Aqui estão alguns dos exemplos mais eficientes. 1. Eu ouço primeiro para depois falar. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago 1,19. 2. Eu lidarei com meus problemas honestamente. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no seu olho? Mateus 7,3. 3. Falarei com gentileza e manterei o meu tom de voz baixo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Discutir justamente significa trocar as nossas armas. Desentendimentos com dignidade resultam de construir uma ponte ao invés de destruir. Lembremos, amar não é uma batalha, mas é sempre digno de batalha. 13º dia. O amor é justo. Desafio de hoje. Converse com o seu cônjuge e estabeleça regras saudáveis de conflito. Se o seu cônjuge não estiver pronto para isso, então escreva os seus limites pessoais para a briga. Decida colocá-los em prática quando o próximo desentendimento ocorrer. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Se o seu cônjuge participou com você, qual foi a reação dele? Que regras você escreveu para si mesmo? Sede unânimes entre vós. Romanos 12:16.